Brothers Kush. Futuro, passado, prefiro meu presente. Passado foi muito ruim e muito diferente. Tudo aconteceu pra fuder com minha mente. Dinheiro pras pessoas é o mais atraente. Cuidado quando se pega o atalho errado. Odeio gente arrogante de papo furado. Papo reto é papo encerrado. É melhor ficar calado, erra de lacera. Depois de um papo ignorado, o mundo inteiro sabe que falador passa mal. Sigo minha reta com amor no rap nacional. Pra mim ser diferente é ser normal. Rimando no meu verso estilo golpe fatal. Diferença não passa de um simples preconceito. O importante da vida é questão de ter respeito. Gente que se mantém no sistema pra ser aceito. Difícil é você tentar seguir a vida do seu jeito. Não tem problema trilhar a vida sozinho. Me dá meu back, traz minha taça de vinho. Nordeste é minha área, esse é meu caminho. Se livrando dessa estrada cheia de espinho. Minha honra nesse jogo de mente eu vou manter. Estudando rimas para a cabeça abastecer. Quem não abraça ideia eu vou combater. E na minha vida ninguém deve se meter. É muito esperto pra pouca honestidade. Aqui nessa porra é preciso ter habilidade. Não confunda os interesses com amizade. Porque nesse mundo tá cheio de maldade. Então venha comigo, assim eu prossigo. Trilhando meu caminho, nem ligando pro destino. Esse é meu jeito, minha forma de viver. Talvez por uns segundos eu possa te descrever. Então venha comigo, assim eu prossigo. Trilhando meu caminho, nem ligando pro destino. Esse é meu jeito, minha forma de viver. Talvez por uns segundos eu possa te descrever. Loucos animais que falam sobre de paz. Enquanto querem mais, vão deixando o bando para trás. E sozinhos, acreditando em crenças que façam a porra de sentido nessa correria intensa. Tanta desavença, será que meio a essa loucura tem alguém que me entenda? Já não sei, procuro nem pensar. Para onde será que essa brisa louca um dia irá me levar? Só o futuro sabe como ele age. Grande sabedoria cujo lixo já é de praxe. Acendo o meu rache, acerto um novo passe. Onde a sabedoria é uma mera questão de disfarce. Vou atrás em busca de outro espaço. Sem pena, apenas me livrando dos ratos. E o jogo já foi dado, deixo meu recado. Aí eu te pergunto qual será o seu legado. Conforto encontrado, formatos de poesia. Sentimento real, esse é o meu guia. Vendo o tempo passar sem me permitir cair. Enquanto os ficam reclamando da vida, irei me divertir. Então venha comigo, assim eu prossigo. Trilhando meu caminho, nem ligando pro destino. Esse é o meu jeito, minha forma de viver. Talvez por uns segundos eu possa te descrever. Então venha comigo, assim eu prossigo. Trilhando meu caminho, nem ligando pro destino. Esse é o meu jeito, minha forma de viver. Talvez por uns segundos eu possa te descrever.